Agora estou aqui, tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigos, não atende nem responde. Será que é só de raiva ou está com outro homem? Tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, cachaça vai me matar. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. Ô bicho que faz sofrer, sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigo, não atende nem responde. Será que é só de raiva ou está com outro homem? Tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, cachaça vai me matar. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. Ô bicho que faz sofrer, sofrer.